Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que com muita satisfação, para nosso privilégio, está levando sempre essas informações espirituais, divulgando a filosofia esotérica, a filosofia do Oriente, para aqueles que aqui no Ocidente estão buscando desenvolver a sua espiritualidade, ouvintes. É para isso que nós estamos aqui. E o nosso programa está levando para vocês, até meados do mês de dezembro de 2010, um curso de introdução aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia. Já tivemos a oportunidade de passar por muitos interessantíssimos assuntos. Nos últimos programas nós estivemos falando sobre o esoterismo e sobre estes dois pilares que realmente formam, juntamente com o tema que nós vamos tratar na noite de hoje, a base, o tripé, caros ouvintes, as colunas fundamentais do pensamento esotérico. Nós já falamos extensamente com vocês sobre a reencarnação, que é um desses pilares, sobre a lei do karma, que é um outro pilar, e está faltando para nós completarmos aqui realmente este arco de sabedoria, ouvintes, nós falarmos sobre a lei do dharma. Dharma, caros ouvintes, é um dos preceitos orientais espirituais mais conhecidos no Oriente e que agora também vem ganhando a sua expressão aqui no Ocidente. Infelizmente, algumas mentes inescrupulosas têm usado até comercialmente este termo, caros ouvintes, que deve ser usado realmente só de acordo com aquilo que ele realmente quer comunicar. Porque as palavras, caros ouvintes, elas têm poder. As palavras, principalmente essas de origem sânscrita, ou aquelas palavras que têm a sua raiz profunda nas línguas latinas, tanto o sânscrito como o latim, que é a base do nosso português moderno, são línguas mágicas. As palavras que estão presentes nessas línguas, caros ouvintes, elas têm realmente não só uma composição fortuita, como muitas pessoas imaginam. A maior parte das palavras do sânscrito, bem como as palavras mais antigas do latim, elas foram compostas com o objetivo de gerar no plano espiritual formas correspondentes às ideias que essas palavras tentam transmitir. Então, karma, dharma, caros ouvintes, são palavras que evocam exatamente no plano espiritual a informação que elas querem transmitir. O karma é a lei universal do equilíbrio, a lei de ação e reação. Mas para que nós possamos cumprir o nosso karma, caros ouvintes, para que nós possamos saldar todos os nossos débitos kármicos, nós então entramos na roda de samsara, no mundo da manifestação, seguindo a lei cíclica. E é por isso, ouvintes, que nós passamos, e quando eu digo nós, eu estou dizendo a alma que está dentro de nós passamos por uma série muito grande de metempsicoses, as chamadas reencarnações. Se não fosse essa metodologia, ouvintes, não haveria realmente a possibilidade de nós evoluirmos, de nós nos aperfeiçoarmos. Cada um de nós, ouvintes, é, na verdade, um peregrino, enquanto ser evolucionante, enquanto ser que busca realmente manifestar aquilo que está dentro de nós. E as religiões colocam diante do ser humano o aperfeiçoamento da nossa alma. Realmente não menciona tão claramente essa distinção que existe entre a alma, entre o corpo, entre o espírito E, na verdade, nós somos esse conjunto, caros ouvintes. Estamos evoluindo continuamente aqui na matéria, estamos evoluindo no plano psíquico, enquanto almas, e dentro de nós existe uma chispa divina, um princípio eterno que nos liga ao coração da divindade. E é através das manifestações cíclicas aqui na matéria que a nossa alma vai amealhando as suas características, as suas informações, vai se alimentando, caros ouvintes, a cada vida. A alma busca aqui na Terra, por intermédio da nossa encarnação, os materiais que ela usa para construir o seu caráter, para desenvolver realmente o seu ser. Então nós temos que ter muito claro dentro da nossa consciência, ouvintes, aquilo que está acontecendo conosco. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui fazendo turismo, nós estamos aqui, ouvintes, para desenvolver um trabalho de estudos, um trabalho de experiência, um trabalho de vivência. E isso também, caros ouvintes, envolve esse terceiro princípio que nós vamos abordar na noite de hoje, que é o Dharma, caros ouvintes. Dharma é uma outra palavra sânscrita, tem origem no pensamento antigo da Índia e que tem muitas traduções, ouvintes. Dharma é realmente uma palavra que tem atrás de si uma filosofia muito profunda, porque ela significa ao mesmo tempo lei, significa religião, significa doutrina e, para aqui os fins do nosso entendimento nessa noite, significa principalmente dever, caros ouvintes. Até o próprio lema da Sociedade Teosófica, que traduzido para as línguas modernas é mencionado como não há religião superior à verdade, este lema que em sânscrito lê-se Satyat Nastiparo Dharma, ou seja, na sua versão original, que segundo Blavatsky foi copiado do lema do Marajá de Benares no final do século XIX, esse Satyat Nastiparo Dharma, e a palavra Dharma foi traduzida então no lema da Sociedade Teosófica como religião, como se dizendo não há religião superior à verdade. Talvez uma melhor tradução teria sido não há doutrina superior à verdade. Na verdade, não existe nada superior à verdade, porque ela é realmente o objetivo de tudo, caros ouvintes. E nós também todos estamos aí procurando evoluir, procurando descobrir principalmente a nossa própria verdade. Então, Dharma, caros ouvintes, para nosso entendimento, nós temos que compreendê-lo como dever. Porque o karma é a lei que rege, caros ouvintes, o mundo das ações. Nós somos seres que estamos aqui para agir. Agir no físico, agir no emocional, agir no mental, agir espiritualmente, aqueles que o sabem fazer. Nós podemos agir em todas essas esferas. E essa ação se dá por meio dos ciclos das encarnações, das vidas e das mortes, caros ouvintes. Para a nossa alma, uma vida física nada mais é do que apenas um dia da sua grande jornada. Mas para desenvolver todo esse processo, caros ouvintes, nós temos que desenvolver realmente algumas coisas. E é aí que surge a diferença, caros ouvintes, que existem entre as pessoas. Porque seria realmente muito pueril, caros ouvintes, nós imaginarmos que todas as pessoas estão no mesmo nível, que todas as pessoas estão fazendo a mesma coisa aqui, quando na verdade existe uma grande diferenciação. Já foi o próprio Buda, caros ouvintes, o mestre dos mestres, que disse uma célebre frase que realmente aborda isso, quando ele mencionou: todos nós somos irmãos. mas nós não somos iguais, ouvintes. Existem realmente muitas diferenças entre as pessoas, porque, obviamente, as almas e os corpos, ouvintes, têm realmente diferenças muito grandes dentro da sua evolução. Há aquelas almas que já fizeram grandes esforços em muitas encarnações, e há aquelas almas jovens que estão chegando ao mundo da experiência humana apenas agora. Já comentou sobre isso também Carl Gustav Jung, que o grande problema que a humanidade enfrenta é que nós temos na civilização humana pessoas que variam dentro da sua evolução, desde pessoas que se comportam como verdadeiros trogloditas até santos, até gênios da intelectualidade, da espiritualidade, e eles estão separados, nós poderíamos dizer, num leque da evolução, em cerca de 20 a 30 mil anos, que aquele troglodita precisaria realmente se educar muito, se lapidar muito, para se transformar numa pessoa realmente refinada, para sair daquele estágio de pedra bruta até chegar, caros ouvintes, à pedra polida e, quem sabe, até a pedra perfeitamente cúbica. Há um grande caminho. Mas como, caros ouvintes, então, que nós todos podemos evoluir? Todos os seres que estão aqui, nesse planeta, nesse sistema solar, nós, para evoluirmos, caros ouvintes, e o Dharma também pode ser chamado da lei de evolução, porque a evolução, caros ouvintes, é exatamente o plano de Deus para o seu sistema. Nesse nosso sistema solar que nós estamos, existe uma ideia primordial que está ressoando. É a ideia de que todos os seres, de que todas as consciências têm que evoluir. E para que cada vida, caros ouvintes, no seu ponto diferenciado de evolução possa prosseguir, possa avançar, ela tem que cumprir então o seu Dharma. E é aí que nós vamos começando a entrar, caros ouvintes, nessa ideia. Dharma, ouvintes, é o dever que nós devemos cumprir para poder dar o passo seguinte na nossa evolução. E obviamente que existem dharmas extremamente diferenciados, desde o reino em que a nossa consciência se encontra, a nossa chispa divina, nesse estágio, se encontra no reino humano. Então o dharma de um ser humano, ouvintes, é diferente daquelas chispas divinas que estão animando, que estão participando das atividades em outros reinos de evolução, que ainda não chegaram no reino humano. Então aquelas chispas divinas que estão no reino animal, as chispas divinas que animam o reino vegetal, o reino mineral, e até antes do mineral, no reino elemental, todas essas chispas divinas têm dharmas diferentes do nosso. Porque no estágio que nós chegamos, ouvintes, nós não devemos mais, obviamente, nos comportar como se comportam os elementais, como se comportam os minerais, como se comportam vegetais e animais. E, lamentavelmente, nós vemos por aí, ouvintes, que tem pessoas que insistem em fazer isso. Estão entregues realmente aos seus desejos, aos seus vícios, e, obviamente, quem está reinando ali são os elementais. Há pessoas que comem tanto e bebem tanto que parecem que estão ainda no reino mineral, caros ouvintes. É lamentável, mas isso é uma verdade. Tem pessoas que realmente são tão pouco ativas, apesar de estarem vivas aqui na Terra, mas são tão preguiçosas na sua evolução que parecem que estão ainda no reino vegetal. Tem uma vida tão animada como a das árvores ou como a das plantas. E há outros, caros ouvintes, que vivem nesse mundo como se fossem realmente animais. Normalmente, quando a gente quer xingar uma pessoa, a gente chama exatamente, a gente compara uma pessoa com um animal. Você é um cachorro, você é isso, você é aquilo, porque nós sabemos que não é mais o nosso dharma, ouvintes, não é mais o nosso dever fazer o que as consciências fazem nesses reinos anteriores. Nós deveríamos, ouvintes, estar muito conscientes de quais são os nossos deveres, quais são os nossos dharmas. E cada pessoa especificamente também, ouvintes, tem dharmas diferentes de acordo com as responsabilidades, com as atividades que nós assumimos aqui na matéria. Nós podemos, obviamente, passar horas e horas falando sobre os diferentes dharmas que existem entre as pessoas, porque de acordo com as escolhas que um indivíduo faz, ela realmente tem que desempenhar tarefas, tem que desempenhar deveres, e isso, caros ouvintes, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Porque o ser humano tem sim livre-arbítrio para fazer muita coisa errada aqui na Terra, ouvintes. Como diria Aristóteles nos seus tratados, existem infinitas maneiras de andar errado. Agora, segundo o próprio Aristóteles, só existe uma única maneira de andar certo, ouvintes. E a única maneira de andar certo, de realmente evoluir de acordo com a sua essência, é cumprindo o seu dharma. Deveria ser realmente um objeto de muita ponderação, de muita meditação por parte de todos nós, ouvintes, descobrir exatamente qual é que é o nosso dharma. Porque, como disse a doutora Annie Besant, que foi ela que compôs aqui os dois mantras que nós usamos no nosso programa, o mantra da vida una e o mantra do ser interno, ela que foi a segunda presidenta mundial da Sociedade Teosófica, que conviveu com Blavatsky, que se transformou em discípula do mestre Moria, ela dizia, ouvintes, que realmente conhecer o seu dharma é a única maneira de dar o passo correto que nos leva a evoluir. Nós não podemos, ouvintes, assumir dharmas alheios. Nós não podemos fazer coisas que não estejam realmente relacionadas com a nossa essência, porque senão nós ficamos marcando passo. E essa aqui é a verdade. Assim como no jogo do xadrez, nós podemos perder muito tempo na nossa evolução. Em vez de nós fazermos as peças irem para frente, nós podemos ela fazer ir para o lado. E tem pessoas que acham, e isso é uma coisa errada, tem pessoas que acham, tem religiões inclusive que pregam isso, às vezes até de uma maneira mal compreendida, porque tem textos muito esotéricos, né? Tem pessoas que acham que o ser humano pode ir para trás na sua evolução. E isso sim, caros ouvintes, não é possível. Infelizmente, há textos orientais, principalmente no budismo, que dão a entender que uma pessoa pode se reencarnar como animal, até como inseto, como resultado de atos negativos, de coisas errôneas que a pessoa tiver feito. E isso, caros ouvintes, é uma incompreensão daqueles textos. Porque eles mencionam que a pessoa pode se reencarnar como um boi, pode se reencarnar como uma galinha, como um porco, como um cavalo, mas aí existe um conhecimento ali, ouvintes, que é simbólico, que é chamado tecnicamente de teriomorfismo. O teriomorfismo é o uso das imagens dos animais, do seu comportamento, da sua própria imagem enquanto ser simbólico para representar características psicológicas, né? Isso era muito utilizado no passado. Se nós vamos ali para analisar os povos antigos, o teleomorfismo era muito utilizado entre os egípcios, babilônios, os hindus também usavam muito. Então dizer que uma pessoa pode se encarnar como um cavalo, pode se reencarnar como um porco, ouvintes, não quer dizer que a alma humana vai voltar aqui na Terra e viver uma vida no corpo de um animal, no corpo de um porco, de um cavalo, de uma galinha, de um urso, mas sim que nós, infelizmente, podemos assumir muitas das características que esses animais têm, porque os animais, na verdade, têm certas possibilidades psicológicas que todos nós, seres humanos, possuem. Alguns animais são mais dóceis, alguns animais são mais violentos, outros animais são mais apegados, outros são mais estéticos. Tudo isso também está dentro da nossa psique, ouvintes. Então, o que acontece é que realmente, se a pessoa ficar insistindo muito aqui nesta vida em determinados vícios, em determinados comportamentos, ela volta não no corpo de um animal, mas volta com certas tendências psicológicas que aqueles animais possuem. Então, ouvintes, a evolução só tem um sentido, ela só vai para frente. Mas o fato é que nós podemos marcar muito passo nessa nossa evolução se nós não formos pessoas conscientes, se nós não tomarmos cuidado para perceber exatamente qual é que é o nosso dharma, qual é o dever. E o meu dharma, caros ouvintes, é diferente de vocês, é diferente das pessoas que vivem aqui no Brasil, que vivem na Europa, que vivem em outro planeta, em outra galáxia, ouvintes. Todos têm dharmas diferentes. Fundamentalmente, todos nós vamos atingir o mesmo estágio, a mesma expansão de consciência. Mas devido à complexidade do ser humano, realmente nós temos que estar realmente muito conscientes do que nós estamos fazendo aqui. E no segundo bloco do nosso programa, nós vamos comentar com vocês como nós podemos identificar qual é que é o nosso dharma, ouvintes. Aí é que está o problema. Que ferramentas nós podemos utilizar? Como é que nós vamos descobrir o nosso dharma? E depois de descoberto, como que nós vamos realmente colocar a nossa vida de acordo com o nosso dharma para nós podermos dar o nosso passo realmente evolutivo? Então agradecemos muitíssimo aí a audiência, o prestígio daqueles que estão me acompanhando ao vivo nesta quinta-feira, e a todos vocês que estão nos acompanhando também pelas gravações em qualquer outro horário do dia ou da noite, e também nos discos que serão distribuídos para os nossos associados da Levir aí nas renovações de assinatura. Esse programa também estará chegando a todos vocês por meio dos discos gravados. Mas agora, ouvintes, vocês vão ficar com o convite da Levir, da Loja Esotérica Virtual. Venham participar aqui conosco por uma pequena semestralidade, nos ajudem a permanecer no ar e sempre aqui, ouvintes, firmes e fortes, carregando esta tocha, essa luz oculta, a luz esotérica que brilha aqui nas noites da nossa rádio, em prol da espiritualidade de todos vocês. Já já voltamos daqui a 3 minutinhos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês sobre a lei do karma e do dharma e da reencarnação, demonstrando para vocês esses três pilares da filosofia esotérica, e muito especificamente hoje nós estamos falando sobre o dharma, caros ouvintes, que é realmente a lei da evolução. Se você não conhece o seu dharma, caros ouvintes, você está mais perdido do que o cachorro quando cai da mudança. Porque você pode estar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a sua essência, ouvintes. Antigamente, esse dever, essa vocação, caros ouvintes, era esse o termo que as pessoas antigas usavam. A vocação é um outro termo para Dharma. Normalmente é usado mais para o exercício da profissão. Mas profissão, caros ouvintes, é algo que tem a ver com a espiritualidade. Muitos de vocês já devem ter ouvido o termo profissão de fé. Porque profissão, ouvintes, quer dizer aquela coisa que nós manifestamos do nosso íntimo. Então, o Dharma, ouvintes, a vocação, ela é algo que vem de dentro de nós e que se manifesta no mundo. Se nós não estivermos em contato com o nosso íntimo, nós não poderemos realmente seguir aquilo que nos leva a evoluir. E então, ouvintes, nós temos que buscar a nossa essência, nós temos que entrar em contato com o nosso eu mais íntimo, com o nosso eu superior, com a nossa alma. É ela que pode nos guiar, ouvintes, para encontrarmos o nosso Dharma. E existem, ouvintes, realmente ferramentas de autoconhecimento. Porque descobrir o Dharma, ouvintes, não é fácil, porque o ser humano passa por muitas fases durante a sua vida. Principalmente no início da vida, a pessoa realmente vai passando por transformações muito grandes. Verdadeiramente, um ser humano, ele não está pronto energeticamente antes dos 28 anos de idade, né? A nossa justiça, ela crê que o indivíduo está plenamente consciente aos 18 anos de idade, né? Aos 16, hoje em dia, a pessoa já pode votar. Aos 18 anos, a pessoa já pode fazer muitas coisas. E só aos 21 anos de idade é que verdadeiramente uma pessoa atinge a plenitude da sua cidadania. E isso está em conformidade, ouvintes, com a lei oculta. Porque a cada 7 anos, depois que o indivíduo nasce, vão se completando a formação dos corpos invisíveis do indivíduo. Então, do 0 aos 7 anos, ainda está se conformando o corpo energético. Dos 7 aos 14 anos, com 7 anos já começa a vida escolar de uma pessoa. Dos 7 aos 14, então vai se formar totalmente o corpo emocional do indivíduo, e dos 14 até os 21 anos é que vai se conformar o corpo mental concreto. Então, na verdade, com 21 anos, o que aconteceu é que a pessoa chegou a desenvolver novos corpos físico, emocional e mental. Mas só com 28 anos, ouvintes, é que fecha realmente o ciclo de desenvolvimento desses corpos, quando então o corpo mental inferior, ele tem então condições de entrar em contato com a sua alma. Nós podemos ver que dificilmente existem pessoas que têm uma espiritualidade muito aflorada, com muito tenra idade. Só pessoas realmente muito evoluídas é que antes desses 28, 30 anos é que a pessoa manifestaria muito grandemente a sua espiritualidade. Por quê? Devido exatamente a isso, ouvintes. A pessoa realmente ainda não está pronta. A cada vida que nós temos aqui, a cada encarnação, nós temos que construir tudo de novo, temos que fazer a casa toda de novo, fisicamente, emocionalmente e o nosso mental concreto. E só com 28 anos, e aí também coincide com um outro ciclo, que é um ciclo astrológico muito importante, que é aquele regido pelo planeta Saturno. Saturno, ou o famoso Cronos da mitologia romana, latina, esse Deus, ouvintes, esse planeta Saturno rege exatamente a estrutura corpórea, os ossos e também, de uma certa forma, rege a nossa mente. E o planeta Saturno, ouvintes, ele leva 29 anos e meio para dar uma volta ao redor do Sol. E quando nós nascemos, esse planeta e o espírito planetário que está por trás dele, quando nós nascemos, nós recebemos então uma carga, uma energia desse planeta. E essa energia só vai se repetir da mesma forma 29 anos e meio após o nosso nascimento. E aí é que está, caros ouvintes, o motivo do porquê as pessoas passam realmente a famosa crise dos 30 anos, né? Na verdade, a crise dos 30 anos não é dos 30, mas sim é dos 29 anos e meio, quando exatamente acontece aquilo que os astrólogos chamam de o retorno de Saturno. O planeta Saturno vai dar uma volta ao Sol completa em 29 anos e meio, e no nosso mapa astrológico, então, ele repete a mesma energia que nós tivemos quando nós nascemos. Isso então provoca, ouvintes, uma crise na consciência da pessoa. Ela começa a reavaliar a sua vida, o que ela fez, o que ela estudou, que profissão que ela está seguindo, né? É um momento muito interessante realmente para a pessoa refletir. Normalmente são momentos realmente tristes, são momentos de, às vezes, de depressão, são momentos de ponderação muito profunda. Tem pessoas que realmente sofrem demais nesse momento. Todos nós, obviamente, que já passamos dos 30 anos, tivemos esse momento. Se vocês relembrarem nas suas vidas o que aconteceu entre os 29 e os 30 anos, vocês vão localizar exatamente a crise do retorno de Saturno. E esse momento é muito importante, ouvintes, por indivíduo considerar sobre o seu Dharma, né? Então, um dos mecanismos que nós recomendamos para o indivíduo realmente começar a perceber qual é que é o seu Dharma, qual é que é o seu dever, é conhecer as energias que estão atuando dentro do seu sistema de corpos, ouvintes. E isso está muito claramente representado pelas energias astrológicas que nós recebemos do universo quando nós nascemos. E relembrando sempre que essas energias, ouvintes, não são energias físicas, né? Tem pessoas que ficam preocupadas realmente com a posição do planeta físico lá. Os astrônomos realmente dão risada da astrologia com muita propriedade, porque nem os planetas, nem o Sol, nada realmente está lá no céu na posição que os astrólogos dizem. A astrologia, caros ouvintes, ele é um sistema simbólico de um grande biorritmo que existe no nosso planeta enquanto ele vai circulando o Sol. Então é um ciclo anual, e obviamente que nós vamos mudando de posição em relação ao Sol, em relação aos planetas, em relação às constelações, mas é sempre bom relembrar que por trás de cada planeta, por trás dessas estrelas, caros ouvintes, existem energias, existem ali espíritos planetários, existem logos solares que estão emitindo a sua força, e nós recebemos essa força. Então nós não podemos jamais, ouvintes, deixar isso de lado. Então eu recomendo muito claramente que uma pessoa, principalmente que está chegando no seu retorno de Saturno, ela faça realmente o seu mapa astrológico com um astrólogo competente, que vai mostrar para a pessoa realmente muitas coisas interessantes, muitas das energias que estão latentes, as capacidades da pessoa, muitos obstáculos que estão ali, que são até interessantes, porque sem obstáculos nós não podemos evoluir. Mas principalmente ele vai mostrar, quando ele for analisar ali o signo solar, quando ele for analisar o ascendente, quando ele for analisar, por exemplo, a lua do indivíduo, em que posição, em que casa, em que signo que ficou a lua, porque a lua no nosso mapa, caros ouvintes, ela indica exatamente como é que foi a nossa vida passada, né? Então, por exemplo, para vocês não ficarem patinando aí no exemplo, eu vou falar da minha lua. A minha lua está justamente no signo de Gêmeos, né? E a lua rege exatamente a comunicação, aliás, a emoção, a afetividade, né? E no meu caso, como a lua está em Gêmeos, Gêmeos é o signo da comunicação, de todo o processo social, do interrelacionamento entre as pessoas. E com certeza eu devo ter sido então um geminiano na vida passada. E Gêmeos é regido pelo mesmo planeta, que é Mercúrio, que rege o meu signo atual, que é o signo de Virgem. E aí, ouvintes, vocês conseguem perceber como existe um encadeamento das energias. Porque se eu fui um geminiano na vida passada, e isso está demonstrado no meu mapa na posição da Lua, então eu tenho uma visão muito clara de que, obviamente, eu tenho um dharma, um dever com relação a essa capacidade geminiana de se comunicar. É por isso que eu estou aqui diante desse microfone falando com vocês, ouvintes. Eu estou cumprindo o meu dharma, não só porque ele está expresso lá no meu mapa astrológico, mas porque realmente eu me coloquei em condições de, obviamente, cumprir esta energia, de desenvolver, desempenhá-la, para que eu tivesse então a minha evolução. Aliás, é o que me salva essa lua aí em Gêmeos, porque eu sou do signo de Virgem, meu signo solar é de Virgem, meu ascendente, e o ascendente é o comportamento, o signo solar é mais a energia da alma, né? Eu sou signo solar de Virgem, ascendente em Capricórnio, ou seja, eu sou de dois signos da Terra, né? Virgem e Capricórnio, com a Lua ali em Gêmeos. Então, essa Lua que está salvando, porque se fosse só pela Terra do Virgem, fosse pela Terra do Capricórnio, eu estaria lá agora sentado no sofá assistindo novela, não estaria aqui com vocês fazendo esse trabalho, ouvinte. Estaria mais na inércia. Então, a comunicação, para mim, muito especificamente, é muito importante para desempenhar aquilo que está dentro da minha alma, que precisa, obviamente, se manifestar. E todos vocês, ouvintes, se vocês fizerem o seu mapa astrológico, se o astrólogo, obviamente, conseguir evocar através do que ele vai ver ali, com a sua sensibilidade, ele vai conseguir mostrar para vocês, ouvintes, o que papel, que caminhos, que tendências vocês poderiam desenvolver na sua vida, ouvintes. Isso é importantíssimo, porque se vocês realmente não seguirem nesse caminho do seu dharma, do seu dever, primeiro, dificilmente vocês vão conseguir ser felizes nessa vida, porque a única maneira de ser realmente feliz, ouvintes, é cumprindo essa direção, essa diretiva espiritual que a nossa alma vibra, ouvintes, que faz com que nós nasçamos num determinado dia, num determinado horário, nesse planeta, nesse local, ouvintes, para cumprirmos a energia que vai nos levar para a evolução. E a pessoa que ignora isso, ouvintes, ela trabalha contra si mesmo. É primeiramente um problema realmente de desconhecimento de si mesmo. Quando nós, ouvintes, temos que buscar um autoconhecimento, temos que nos conhecer melhor. Outras ciências ocultas também podem trazer uma boa um bom indicativo, ouvintes, do que vocês estão fazendo aqui, qual deve ser o Dharma da sua vida. Como, por exemplo, a numerologia. A numerologia, ouvintes, é uma ciência oculta, muito antiga, que realmente tem chaves muito poderosas, porque, como disse Pitágoras, ouvintes, esse universo é regido pelos números. Não só as cifras que estão lá girando nos bancos, ouvintes, mas principalmente nas harmonias matemáticas, em tudo que está à nossa volta, existem vibrações, existem correlações vibratórias, e obviamente que tudo isso são números, ouvintes. O número, ele rege o universo. E existem nos 10 algarismos que existem, ouvintes, do 0 até o 9, ali existem 10 ideias cósmicas, primordiais, que obviamente regem todas as coisas no mundo, em todo o universo. E como cada um de nós, ouvintes, ao nascer, recebeu um nome, que foi obviamente dado pelos nossos pais, que intuitivamente nos concederam, criaram esse nome, e obviamente que os pais percebem a energia da criança até antes mesmo dela nascer, e aí eles chegam na conclusão que o indivíduo deve se chamar José, que a menina deve se chamar Maria, apesar de existirem 20 milhões de Marias no nosso país, que enchem aí as sessões eleitorais nos dias de votação. Mas, ouvintes, quando um pai ou uma mãe sente a energia da criança, daquela menina que vai nascer ou que já nasceu, e colocam o nome de Maria, é porque elas estão sentindo que aquela pessoa, que aquela alma que está ali chegando na matéria, precisa ter aquele nome. E qual é a influência que isso tem, ouvintes? Tem uma influência, sim, muito grande. Porque no nosso nome, ouvintes, que nos é concedido por esse encadeamento kármico, que é a família não é uma coisa por acaso, ouvintes, ninguém cai de paraquedas na barriga da sua mãe. Nós viemos para cá porque nós queremos evoluir, nós estamos aqui porque nós temos um relacionamento kármico com os nossos pais, com os nossos irmãos, com esse município, com esse país onde nós vivemos, e no final das contas com todo esse planeta. E aí, ouvintes, quando nós recebemos esse nome, que tem no sobrenome também uma carga, que é obviamente uma tradição familiar, é uma energia que vai passando de pai para filho, sendo transmitido esse sobrenome, nós recebemos então uma carga energética, numérica. E o nosso nome, ouvintes, ele é um mantra. O que que é mantra? Mantras são sons, obviamente, os mantras hindus que são usados religiosamente, são sílabas sagradas que provocam e evocam na nossa consciência certas ideias, certos comportamentos. E as letras, caros ouvintes, elas se convertem diretamente em números. Ou seja, por trás de cada letra do alfabeto, quer ela seja acentuada ou não, quer tenha outras características, quando nós temos um nome, nós temos uma palavra, na verdade nós temos ali uma fórmula numérica. E ao pronunciar um nome, ouvintes, o que se evoca na mente das pessoas são certas ideias, são certas vibrações, e como nós temos o nosso nome repetido durante toda a nossa vida, nos nossos documentos, na nossa assinatura, quando as pessoas nos chamam, quando conversam conosco, quando o nosso nome é publicado por aí, né, em artigos, em revistas, em jornais, na televisão, no rádio, as pessoas falam do nosso nome, nos citam, ouvintes, e isso tudo vai gerando o quê? Uma carga energética, ouvintes, e isso tudo vem para nós. Então o nosso nome está atraindo essa energia para nós. Então é muito importante nós conhecermos, se houver essa possibilidade, conhecermos profundamente o que que atrai para nós a energia do nosso nome. E o nome pode até ser modificado, ouvintes, pode ser ajustado, porque não necessariamente nós precisamos manter o mesmo nome durante toda a nossa vida, porque o que vai permanecer durante toda a vida vai ser aquela data, aqueles números também que são muito importantes, da data do nosso nascimento. Apesar dos calendários terem sido criados pelos seres humanos, não existem calendários na natureza, em lugar nenhum, mas nós seres humanos estabelecemos isso e estabelecemos calendários com números, número dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos, ouvintes, e isso tudo, quando um número ele é mencionado, uma ideia cósmica fundamental é acionada na cabeça das pessoas. Então, para sempre nós vamos levar nas nossas vidas a energia da data do nosso nascimento. Então, analisando essa data, existe, ouvintes, um pouco do nosso dharma, do nosso dever ali. E no nosso nome nós temos muita da energia do nosso dharma, nós podemos nos autoconhecer ali e podemos aperfeiçoar inclusive essa energia. E é por isso, caros ouvintes, que eu faço esse trabalho de trazer para os associados da Levir, a todos que nos apoiam lá se associando na Levir, eu mando analisado para a pessoa o nome e a data de nascimento na forma de um mapa numerológico para a pessoa. E ali, ouvintes, existe, se a pessoa realmente meditar naquilo que está escrito naquele estudo e procurar realmente se interiorizar, ela vai perceber o quanto existe de veracidade, ouvintes, de verdade naquelas energias. E obviamente, ouvintes, que há situações durante a vida de uma pessoa que ela pode até mudar o seu nome. Em muitas tradições é contemplado a mudança de nome através da participação em certas ordens espirituais, religiosas, esotéricas. Quando, por exemplo, há o casamento, antigamente era tradicional que a mulher acrescentasse ao seu sobrenome, o sobrenome da família do seu esposo, ou até suprimisse o sobrenome da sua família e usasse o sobrenome do esposo. Havia uma mudança de nome. A lei atual permite que, se a pessoa quiser, ela não precisa mudar. Se ela quiser mudar, ela pode mudar. O próprio noivo também hoje pode mudar o seu nome. E isso é muito interessante, ouvintes, porque obviamente que a vida de casado ela é muito diferente da vida de solteiro. É uma família que está se constituindo. Não é mais um indivíduo, mas é uma coletividade, é uma família, e começa com o homem e a mulher que se unem, que vão, se assim o desejarem, ter filhos, vão criar uma família, um núcleo familiar, e isso é uma mudança de vida. Uma mudança de vida tão forte assim merece realmente uma mudança de nome. Então, aqueles que seguem uma carreira artística e querem, obviamente, não só ter sucesso, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o sucesso financeiro, mas o verdadeiro sucesso que elas deveriam buscar é saber se o nome que elas usam, que as pessoas dizem, que a pessoa assina, que consta nos documentos, se ela está de acordo realmente com as energias que a pessoa tem, que a pessoa sente. Então, acho que a mudança de nome deveria ser até uma coisa mais corriqueira do que é nos dias de hoje. Porque o nosso nome, ouvintes, é uma assinatura energética que nós usamos diariamente, e ao pronunciar um nome, ao pronunciar uma palavra, nós evocamos as ideias que estão por trás delas. Quando nós ouvimos uma palavra, ouvintes, existem essas 10 ideias fundamentais dos 10 algarismos que estão dentro da nossa cabeça, Então, um nome bem preparado, um nome bem calculado, um nome que está de acordo com a atividade da pessoa, com como ela se manifesta, assim como as firmas, ouvintes, como desenvolvem as marcas, os nomes dos produtos, os nomes fantasias. Hoje se usa muito essa técnica para criar produtos, aliás, nomes de produtos de acordo com as características do produto, colocar nomes nesses objetos de forma que eles evoquem na cabeça das pessoas o que realmente esses produtos são. E existem nomes muito poderosos, mas não necessariamente qualquer pessoa pode usar um nome poderoso. Isso pode trabalhar até contra a pessoa. Então é preciso muito discernimento nisso, ouvintes. Mas, finalizando o raciocínio aqui de todo o nosso programa de hoje, cada um de nós, ouvintes, precisa fazer esforços para descobrir realmente a sua vocação. É preciso realmente se voltar periodicamente para dentro, sentir os anseios do nosso coração, buscar a nossa verdadeira profissão, não só a profissão da nossa atividade secular, ouvintes, mas a profissão da nossa espiritualidade. O que que a nossa alma fala no nosso coração para que nós sigamos uma religião, para que nós sigamos uma filosofia, para que nós atuemos no mundo de acordo com a nossa essência. E aí sim, caros ouvintes, nós estaremos cumprindo o nosso Dharma. Cada um tem um Dharma diferente, caros ouvintes. O meu Dharma é um, o de cada um de vocês é outro. Cada um de nós tem as suas circunstâncias, a sua família, a sua profissão, tem o momento em que cada um de nós nasceu, a cultura que nós vivemos, a educação que nós tivemos e principalmente o quanto nós conseguimos expressar do nosso eu interno. Então existe um estudo muito longo que eu sugiro a vocês que vocês procurem, realmente na filosofia platônica, quando ele compara justamente as almas, que ele classifica como as almas de ferro, as almas de bronze, as almas de prata e as almas de ouro. Ele faz uma classificação da evolução das almas, obviamente dizendo que o ser humano vai se aperfeiçoando. Então, nas simbolicamente dizendo 777 encarnações que uma alma humana tem que passar para se autoaperfeiçoar, finalmente nas últimas 77 vidas ela vai se aproximando exatamente desse ideal. E é só nas 7 últimas, tendo passado 770 encarnações, é só nas 7 últimas que ela encontra definitivamente o seu Dharma mais profundo. Porque existe o Dharma aqui da personalidade, o Dharma do eu da Terra, existe o Dharma que está impresso na nossa alma, mas também e principalmente, ouvintes, existe um Dharma que está vibrando lá na nossa chispa divina. Porque a nossa chispa divina, quando ela foi emanada do seio da divindade, ela ganhou uma coloração, um matiz de um dos 7 grandes espíritos planetários desse sistema solar. E esse tema é mencionado sempre como os 7 raios divinos. Então as nossas chispas divinas pertencem a um desses 7 raios. E finalmente, nessas últimas 7 encarnações, onde o indivíduo realmente atinge um grande aperfeiçoamento espiritual, é só aí, ouvintes, que ele descobre qual é o Dharma, o dever da sua chispa divina, e ele consegue sempre a sua iluminação seguindo esse dever. Mas nós desejamos a todos vocês, ouvintes, quer seja pela sua reflexão, pela sua meditação, quer seja usando, ouvintes, as ciências ocultas, astrologia, a numerologia e outras ouvintes, ciências ocultas, vocês podem se aproximar do autoconhecimento, da descoberta do seu próprio Dharma. Nós estamos aqui seguindo o nosso Dharma, ouvintes, e esperamos que vocês encontrem e realizem na prática, ouvintes, o Dharma que vai levar vocês à sua evolução. Então, ouvintes, pela força do tempo que vai se esgotando, nós estamos terminando aqui a nossa missão de hoje. Com muita felicidade, com muita satisfação de estar aqui a serviço da espiritualidade de vocês, vamos convocá-los então para uma vez mais agirmos espiritualmente juntos. Vamos fazer a última vibração do nosso programa de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Sintamos o batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos lá dentro dos nossos corações a joia inefável, o diamante eterno, ouvintes, da nossa chispa divina, assentado sobre o lótus do nosso coração, que essa joia comece a brilhar intensamente. Com a nossa atenção ali focalizada, ela acende a sua luz cada vez mais brilhante. Vamos visualizar essa luz se expandindo por todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser. Que essa luz se expanda para além do corpo, pela nossa aura, ilumine todo o nosso derredor. Vamos, ouvintes, projetar essa luz diante de nós para podermos caminhar a senda da nossa evolução, iluminados pela luz da nossa chispa divina, da nossa mônada, daquilo que nos liga eternamente ao coração de Deus. Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade esteja sempre aqui conosco e que essa bênção do Mestre que eu envio no final do programa para todos vocês possa cada vez mais tornar vívida esta chama no centro dos vossos corações, possa sempre fortalecer, iluminar ainda mais as vossas mentes rumo a um conhecimento, a uma sabedoria cada vez maior e uma vida muito mais fraterna. Agradeço muitíssimo o carinho, a audiência de todos vocês, ouvintes, mas vai continuar agora a programação musical totalmente democrática e interativa aqui da Rádio Esotérica FM. A todos vocês desejo um ótimo final de noite, um bom descanso, e para os meus ouvintes contumazes aqui e a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, enviamos o nosso forte, nosso fraterno, nosso caloroso abraço, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.